Nesta apresentação, enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, Teresa Lago, astrofísica, fundadora do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e responsável da Capital Europeia da Cultura 2001, revê toda a experiência da Porto 2001, desde a sua criação até à cessação de atividades, apresentando a sua visão crítica, que inclui o que considera que correu bem, nomeadamente a autonomia e duração contida do projeto, e o que se pode aprender do que correu menos bem, como o irrealismo das definições dos objetivos iniciais. Boa tarde a todos. Muitos eu conheço e não vi há algum tempo, outros não conheço e tenho imenso gosto em vos ver aqui. A proposta que me fizeram foi para falar sobre a experiência da Porto 2001, uma visão crítica. E eu, por formação profissional, vou começar por fazer uma espécie de abordagem sintética e factual daquilo que foi a Porto 2001. Para aqueles que alguns estiveram mais próximos do que outros, alguns que estão aqui estiveram bem envolvidos na Porto 2001 a vários níveis, desde a ex-ministra que fez várias das inaugurações, a alguns dos colaboradores da Porto 2001. E eu vou começar então por referir factos. Porque os factos são objetivos e não têm que ser interpretados, digamos, são números, são estatísticas. E principalmente porque eu estou aqui ensanduichada entre políticas urbanas, um território urbano e investimento, acho que é adequado começar precisamente por um dos factos mais importantes, que é a questão do orçamento. A Porto 2001 teve um orçamento plurianual, se referia a 3 anos, 99, 2000, 2001 e até 30 de junho de 2002, que foi, digamos, eu diria, uma peça fundamental da sua execução. Esse orçamento começou por ser cerca de 37 milhões de contos. Eu vou passar para euros, porque os contos já não nos dizem muito. 183,5 milhões de euros. Eu tenho que ler as minhas notas para não cometer inexatidões. Mas depois, negociações persistentes durante o 2000 levaram a um aumento considerável desse orçamento, da ordem dos 23%, e no final, portanto, o orçamento estabilizou em cerca de 226 milhões de euros. Eu acho que é igualmente importante, ao referir o orçamento, referir algo que para nós, na Porto 2001, foi também um motivo de orgulho. É que nós conseguimos executar esse orçamento nesse tempo previsto e chegámos ao final com um déficit de cerca de 4%. Confesso-vos que com grande irritação minha, porque nos meus projetos, que não são de milhões de euros, são de milhares de euros, os déficits têm que ser, os saldos têm que ser zero. E são sempre zero, de uma maneira ou de outra. Ali era difícil. E a razão das dificuldades tinha a ver essencialmente com atrasos nas transferências do investimento, com despesas não previstas, como o IVA, por exemplo, sobre o mecenato, etc. E vou prosseguir, então, olhando para o orçamento, vamos ver como é que ele, vou resumir o modo como nós o utilizamos. Houve duas grandes parcelas desse orçamento, cada uma delas cerca de mais de 37%. Que foram de algum modo as grandes parcelas de investimento. A primeira delas foi, primeira por gosto meu, de escolha agora ao referi-lo, a construção e a reabilitação de infraestruturas culturais e a construção de novos equipamentos culturais que nós consideramos que eram, ou que se considerou que eram absolutamente essenciais para o Porto. Nisso gastámos, como referi, mais de 37%. E o resultado foi a Casa da Música, que teve a fatia de Leão, cerca de 55 milhões de euros no orçamento a Porto 2001. O Museu de Soares dos Reis, com cerca de 9%. O Auditório Nacional de Carlos Alberto foi completamente reabilitado, com cerca de 6,9 milhões de euros. A cadeia da relação para instalar o Centro Português de Fotografia custou 4 milhões de euros. São Bento da Vitória, 2,6 milhões de euros, a Casa da Animação, 1,6, parte da Biblioteca Almeida Garrett, isto é 50% do custo da biblioteca, e isso foi quase 4 milhões de euros, e também uma renovação parcial, mas essencial, de partes do Coliseu, que custou 1,5 milhões de euros. Uma outra fatia igualmente importante foi a parte da programação cultural, naturalmente. A programação cultural consumiu 13%, mais do que 13% do orçamento, o que significa quase 30 milhões de euros, e teve como output, se quiserem, como resultado, quase 2 mil eventos em que estiveram envolvidos mais de 1 milhão, bastante mais de 1 milhão de espectadores. Depois, terceira componente, naturalmente, que é a renovação do espaço público. Nessa renovação do espaço público, eu acho piada, eu fui ver aos meus cadernos, porque já passaram vários anos sobre o Porto 2001 e sobre relatórios todos que nós fizemos, mas dá gozo pensar que houve uma intervenção sobre uma área de 126 mil metros quadrados, 70 quilómetros de infraestruturas, centenas de árvores plantadas, não sei quantas, e intervenções em 35 ruas e praças da cidade, para além do funicular dos Guindais, construção do funicular dos Guindais, os caminhos do Romântico e a orla marítima do Parque da Cidade. Houve uma quarta componente do projeto, do programa da Porto 2001, que era a revitalização económica da Baixa, em termos de comércio e de habitação, que não estava incluída neste orçamento, que tinha um orçamento próprio e que, como é bem conhecido, apesar de muitos esforços da parte da Porto 2001, eu diria que essa componente foi suficientemente inquinada por politiquice, não lhe chamo políticas, chamo-lhe politiquice, de tal maneira que, de facto, ela não arrancou e eu não sei, suponho que neste momento ainda não está longe de conclusão daquilo que deveria ter sido feito até junho, até meados de junho de 2002. Após a apresentação destes factos, e agora eu vou passar a uma parte, digamos, que é subjetiva, que é pessoal e que faz, que é, se quiserem, a segunda parte da minha intervenção. E como eu não tive possibilidade de chegar mais cedo a estas sessões de Inner City, porque a sexta-feira é para mim um dia cheio de aulas, já lá vão 5 horas, e nas sessões anteriores, portanto foram antes, ainda no ano passado, eu não estava no Porto nessa altura. E portanto eu pensei que de facto a minha contribuição podia ser muito mais importante se ao fazer esta análise subjetiva eu a fizesse sob a forma de uma série de questões, porque o debate é mais importante que as afirmações que eu aqui possa fazer. E, portanto, vou fazer uma série de 4 ou 5 perguntas onde concentro essa análise, digamos, pessoal e subjetiva. E a primeira pergunta é: em que outros 30 meses houve no Porto uma tal revolução? A segunda pergunta é: quando é que o Porto teve outro investimento com esta dimensão, como o da Capital Europeia da Cultura? E eu acho que aqui era importante realçar que desses 226 milhões de euros que foram investidos no Porto, 2,4% apenas eram provenientes do orçamento municipal. E um outro facto que eu acho ainda mais importante do que isso, portanto, a clara prova de que foi um investimento novo na cidade, há uma outra componente que é extremamente importante também realçar, é que do orçamento dos 226 milhões de euros, mais de 6% correspondeu a mecenato, portanto, direto, apoio mecenato direto. Eu há bocado estava a dar uma aula de astronomia sobre instrumentação e quando estava a falar aos alunos da tradição, portanto, de grandes telescópios, a aula era sobre grandes telescópios e eu chamei-lhes a atenção como era diferente a tradição de construção de grandes telescópios na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. E apontei-lhes, digamos, chamei-lhes a atenção que até um dos grandes telescópios, já não estou a falar no Keck, um dos grandes telescópios atuais, que foi completamente subsidiado por fundos privados, achei curioso que o próprio telescópio de Herques, cuja construção acabou em 1879 ou algo do género, portanto, há uns anitos, chama-se de Herques porque foi completamente financiado por um magnata, que era, digamos, um fabricante de automóveis, e que deu, na boa tradição, segundo a boa tradição americana, dinheiro à ciência, neste caso à astronomia, suficiente para construir o maior observatório do mundo nessa altura e o maior telescópio operacional do mundo também nessa altura. Portanto, é uma tradição que já tem muitos anos e eu diria que é das boas tradições que nós deveríamos aprender com os Estados Unidos. Eu, pessoalmente, não sou grande fã dos Estados Unidos, mas a necessidade e a obrigação de contribuir ou de retribuir com os lucros que decorreram ou que foram conseguidos por uma atividade pessoal e que os americanos consideram que, tendo sido essencialmente resultado da sua formação pessoal, eles sentem a necessidade absoluta de retribuir, devolvendo essa contribuição, digamos, à comunidade. O nosso apoio mecenático aqui de 6,2%, que eu diria que foi excepcional, segundo a tradição portuguesa, é ainda muito pouco quando comparado com aquilo que foi pago, por exemplo, pelo telescópio de Herques há uns dois séculos. A minha terceira pergunta tem a ver essencialmente com o seguinte: quando voltará ao Porto a sentir um tal envolvimento e mobilização? Eu já vi aqui pelo menos dois candidatos a presidente da Câmara do Porto. Eu saúdo a ambos, desejo muita sorte, só um vai sair daí, espero que sejam de vocês. É pelo menos o desejo, muito sincero. Portanto, quando voltar ao Porto a ter um tal envolvimento, ou a ser notícia e a ter a visibilidade que teve durante o Porto 2001. E aqui eu não resisto às estatísticas também. Cerca de 21 mil artigos em jornais, 4.600 apontamentos na rádio, mais de 3.100 apontamentos na televisão. E a página do web da Porto 2001 teve, durante aquele tempo de vida relativamente curto, mais de 11 milhões e 300 mil visitas. O que significa que, em média, por dia, tinha mais de 21.300. É algo que nos diz muito, e reparem, isto foi há quase 10 anos, portanto, uma altura em que a internet e a web não eram, digamos, um elemento tão essencial de comunicação como é nos dias de hoje. A Porto 2001 encerrou oficialmente em 30 de junho de 2002, porque o decreto-lei que a constituiu indicava também que terminaria nessa data. Tinham decorrido precisamente 42 meses sob a publicação do decreto-lei que a constituiu. E, naturalmente, que bastante menos meses relativamente ao momento em que se iniciaram as suas atividades. E porque em 2002, em março, abril de 2002, era claro que havia obras de Porto 2001 que não estavam, que não seriam completadas no tempo de vida da sociedade, nós tivemos naturalmente o cuidado de preparar a sua continuidade precisamente para a execução, para a terminação dessas obras. E essas obras eram três: a Casa da Música, que no correspondia às estruturas, estava contratualizada para maio de 2003, mas na parte componente aos acabamentos não estava ainda contratualizada, estava negociada e orçamentada, mas não contratualizada. O ANCA, o Auditório Nacional Carlos Alberto, que iria ser concluído em setembro de 2002, portanto, pós-vida de Porto 2001, e o funicular dos Guindais, que era um projeto muito especial porque tinha, digamos, era um projeto de concessão-construção contratualizado para dezembro de 2002. E eu vou passar agora à tal visão crítica que me foi pedida. Passados já estes anos, eu acho que o meu olhar pessoal, naturalmente que a experiência do Porto de 2001 foi uma experiência muito intensa para nós todos e eu diria uma experiência intensamente vivida também. E passados quase 10 anos, eu acho que este olhar agora é menos emocional e, portanto, torna-se mais objetivo. E, digamos, na pequena nota que recebi dos organizadores, perguntavam-me se eu analisava o que correu bem no Porto 2001, que recomendações, o que correu mal, naturalmente, que recomendações faria. E esta é a parte final da minha intervenção. O que correu bem? Eu acho que houve muita coisa que correu bem, mas como o tempo é limitado, eu escolhi os top 10 na minha visão muito pessoal. E na minha visão muito pessoal, um desses, o primeiro, é a ambição do projeto. É importante que o projeto, ao ser preparado, seja feito com uma enorme ambição. Embora essa ambição seja necessariamente caldeada por algum realismo. Porque, por exemplo, no caso da Porto 2001, eu devo confessar que o projeto inicial ocupava praticamente toda a cidade do Porto. Tudo estava incluído, o que em 3 anos era completamente impossível. E isso trouxe, como muitos sabem, alguns dissabores a quem teve que agarrar o projeto. Tópico número 2, Porto 2001 pôs os arquitetos a pensar e a projetar a cidade. E isso foi uma coisa extremamente importante e diferente. Ponto número 3, a recuperação e construção dos equipamentos culturais que eram essenciais à cidade e onde, digamos, a programação, o programa cultural da Porto 2001, extremamente ambicioso, pôde desenrolar. Ponto número 4, a renovação das ruas e dos espaços públicos degradados, mas com um foco na perspectiva dos utilizadores, enquanto ao mesmo tempo se fazia a substituição e a criação de infraestruturas essenciais. Algumas daquelas ruas não tinham sequer infraestruturas, digamos, mínimas, saneamento, etc., o que na segunda cidade do país pareceria, obviamente, impensável. O meu top número 5. A abertura à discussão pública regular dessas intervenções. Muitos dos projetos, ou quase todos os projetos da Porto 2001, e aqui quando falo de projetos não falo só dos de arquitetura, mas nas diversas componentes disciplinares, eram discutidos em público. Top número 6, a qualidade e o total empenhamento de uma equipa que era relativamente pequena. No seu máximo atingiu 100 pessoas. O meu top número 7, a mobilização do público. Porque o aplauso e a crítica são um sinal claro de apropriação. O top número 8, para mim, a visibilidade acrescida que a cidade teve a pretexto da Porto 2001. O top número 9, a afirmação do Porto como uma cidade europeia, numa perspectiva de cidade europeia e não de uma cidade provincial ou provinciana. E o curioso é que o projeto da capital do Porto, 2001 Capital Europeia da Cultura, continua, apesar destes anos todos, ainda a ser analisado e discutido em numerosos fóruns, não só cá dentro, mas também na Europa, o que eu acho que é interessante. Last but not the least, o muito que se conseguiu realizar e concretizar num tempo, afinal, tão curto. Referi-vos há pouco que decorreram 42 meses entre o decreto-lei que criou a Sociedade Porto 2001 e a data de encerramento, e muito menos entre o início das atividades e a data de encerramento da Porto 2001. Agora, desta experiência, o que valeria a pena repetir? A segunda pergunta que os organizadores me puseram. Estando aqui dois candidatos à Câmara, eu acho que é um momento digamos, oportuno de dizer o que é que valeria a pena repetir. Eu aqui não vou para 10, vou para 5. Fico nas minhas top 5. Top 5. A primeira, a criação de uma oportunidade. Essa é a parte essencial, um pretexto. A Porto 2001, a Capital Europeia da Cultura, foi essencialmente um pretexto. O segundo, eu diria, o modelo daquele projeto, com autonomia e com uma duração contida. Não era um projeto que se arrastava no tempo, havia um início, havia um fim, conhecido, fixado, e um tempo, diria, mínimo para a execução e, portanto, que cria uma dinâmica que qualquer projeto necessita para ser bem-sucedido. A minha terceira recomendação, ou aquilo que valeria a pena repetir, certamente a estrutura e o tipo de governo da Sociedade de Porto 2001. E vou explicar-vos porquê. Porque foi construída de maneira a ser um complemento e estar em consonância com a Câmara. Mas, ao mesmo tempo, tinha autonomia e era separada dela, o que significava que não estava envolvida nos timings e nas questões de eleições, que muitas vezes deturpam os objetivos realistas que um projeto, eu aqui falo como académica que sou, um projeto tem que ter objetivos realistas, tempos de execução e não se perder com os detalhes que a envolvem. A quarta recomendação, ou se quiserem, que valeria a pena repetir, algo que acontecia com a Porto 2001. A Porto 2001 tinha autoridade para executar o seu projeto, tinha autonomia e era responsabilizada. Foi responsabilizada, eu diria, às vezes até duramente responsabilizada, mas isso são questões acessórias. Eu acho que é importante ter o poder e ser responsabilizado pelos resultados, saber quem fez e a quem se pedem contas. E isso é importante em qualquer iniciativa. A que é que valeria a pena repetir? A minha última, o meu último top 5, o foco na cidade como um local acessível para viver nas suas diversas facetas. A Porto 2001 preocupou-se, de algum modo, ou focou a cidade desde o espaço físico, através de uma série de componentes, até eu diria ao lazer, se quiserem, componente de lazer. E isso é importante, digamos, ver a cidade, do meu ponto de vista pessoal, como cidadã, é importante ver a cidade nas suas diversas formas e nas suas diversas utilizações. Também pediram que, e estou muito perto do fim, que da minha experiência com o Porto 2001, referisse o que é que seria de evitar numa nova iniciativa semelhante. Portanto, eu vou-lhe chamar os meus list 5. Vou ficar por 5 também. Meu list 5. O primeiro, se quiserem o mais trágico, irrealismo na definição dos objetivos iniciais. Porque uma proposta ambiciosa, mas que seja irrealista, eu diria que cria à partida condições muito difíceis de execução. E, portanto, isso era extremamente importante. A segunda coisa a evitar é a insegurança e a indeterminação nos financiamentos. Quando se arranca com um projeto, é preciso, de facto, que existam financiamentos concretos e concretizados. E não, digamos, dizer há promessa de promessa de promessa e depois é preciso andar a recolher as promessas e muitas delas caem, entretanto, amadureceram ou apodreceram, conforme quiserem o termo adequado. A evitar também, obviamente, os atrasos nas transferências desses financiamentos, não só porque, digamos, criam dívidas, porque a execução tem que continuar, mas principalmente porque envenenam e delimitam imenso a possibilidade de executar. Condicionam muito a execução. Se quiserem, em termos práticos, é muito difícil negociar preços com construtores quando eles sabem que nós não temos dinheiro para pagar. Portanto, é complicado isso. A quarta recomendação seria, digamos, a desadequação entre os prazos e os objetivos. É um problema, é um veneno para qualquer realização. E quinta, não se zanguem comigo os políticos que aqui estão, mas de facto a politização de um projeto é a pior coisa que lhe pode acontecer. Principalmente por uma questão de continuidade. E eu acho que digamos, em questão, um projeto, por exemplo, como a Porto 2001, é uma oportunidade a aproveitar em pleno. E não é uma competição territorial. Digamos, a Porto 2001 era um projeto com um orçamento fixo, ou conhecido, público, com objetivos públicos, bem conhecidos, e com um termo de vida perfeitamente definido. Diria, algo que era preciso executar para além da continuidade da atividade municipal e da política municipal, que obviamente a cidade tem que ter. E que neste caso, no caso particular da Porto 2001, ao haver uma espécie de competição, desculpem-me o termo, mas estúpida, entre um poder temporário que está a executar uma tarefa e um poder público eleito, portanto, democraticamente eleito, isso criou, digamos, aquilo que já foi referido aqui, teve consequências, eu diria, até de abandono irresponsável de muitas das obras que foram feitas da Porto 2001. E é óbvio e é claro que muitas dessas obras no espaço público em particular sofreram um abandono extremamente grave e que condicionou muito, digamos, aquilo que nós hoje temos disponível na cidade. Eu vou concluir. O que é que de facto é essencial para o Porto? Também me pediram que fizesse recomendações. Que recomendações? Bem, eu acho que essencial é criar novos pretextos para intervenções de fundo que sejam bem pensadas, bem dirigidas, com objetivos perfeitamente claros e tempos de execução muito curtos. Isto é, não são aqueles projetos que se vão arrastando um após outro. É preciso identificar, talvez, projetos com ambição, mas de dimensão localizada e que possam, portanto, ser executados de modo que haja visibilidade e que as pessoas sintam que há um efeito, digamos, de construtivo, como construindo tijolo sobre tijolo numa cidade. Bem, eu pessoalmente eu acho que nós todos temos várias ideias sobre aquilo que gostaríamos de ver no Porto a arrancar, a mexer, mas eu acho que isto, digamos, nem o tempo o permite, nem é o local para o fazer. Vamos ter nos próximos meses, certamente, muitas oportunidades de discutir essas ideias e essas propostas num contexto mais adequado. Muito obrigada. Agradeço o convite que me foi feito pelos organizadores.